Passei muito mal, me deu uma infecção fortíssima, mas mesmo assim continuei fazendo a novena. No sexto dia da novena, coloquei mais um pedaço da pedra. Voltei ao médico e ele pediu novos exames. Para a glória e honra do Senhor, não havia mais a pedra. Obrigado, Jesus, pela graça recebida. Obrigado à Santa Cruz de Jesus. Padre Reginaldo, não consigo ficar um dia sem ouvir o seu programa. É uma bênção para nós. Obrigada. Amém. Que testemunho. Não é por acaso que nós estamos na semana de oração pelos doentes e nós vamos rezar agora, pedindo com fé. Gente, eu estou com um site aberto, você pode abrir, olha, www.padrereginaldomanzotti.org.br. Você vai ver a Helenice de Portugal, escuta. Estava à procura de trabalho aqui em Portugal. Estava desempregado, eu fiz a novena de São Judas Tadeu e consegui um trabalho. Agora eu gostaria de agradecer. Estou à espera de mais um milagre para que Deus possa me ajudar em uma causa de um processo de indenização do meu marido, que teve parte do dedo amputado. Que a justiça faça melhor por ele. Muito obrigado, Senhor. Seu nome seja honrado. Helenice, que nos acompanha agora na Hora da Misericórdia, lá em Portugal. Deve ser um outro fuso horário, mas está conosco. Vamos juntos escutar o que Deus tem a nos dizer nesse mês da Bíblia. E depois do Evangelho, rezando, pedindo a bênção sobre os doentes. Bíblia aberta, cartilha de oração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Um fariseu convidou Jesus a ir comer com ele. Jesus entrou na casa dele, pôs-se à mesa. Uma mulher pecadora da cidade, quando soube que estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro cheio de perfume. Estando a seus pés, por detrás dele começou a chorar. Pouco depois, suas lágrimas banharam os pés do Senhor e os enxugou com seus cabelos. Jesus disse, vai, tua fé te salvou, vá em paz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Filhos queridos, queria ser eu uma gota daquele perfume, daquele bálsamo, que aquela mulher pecadora quebrou aos pés de Jesus. Que fé! Uma mulher pecadora se aproxima do Santo dos Santos. Não é digna nem de tocar a sua veste. Na sua humildade, toca os pés de Jesus. Quebra um perfume. Filhos queridos, veja toda a simbologia desse texto. Quebremos nosso coração. Quebremos e nos derramemos na presença do Senhor. E hoje, nos apropriemos daquela palavra que Jesus disse àquela mulher: vá em paz. Tua fé te salvou. Senhor, é com fé que eu peço por todos os doentes. Senhor, nós estamos essa semana inteira pedindo pelos enfermos, enfermos que são acometidos de medos. Meus irmãos, eu fiquei impressionadíssimo. Esses dias em oração eu falava, coloque seus medos diante de Jesus, que me acompanha de manhã das 10 às 11. E choveu e-mails, fax, telefonemas, fobias, medos, angústias, ansiedade. Você sabe que um dos pontos que mais alimenta uma ansiedade na vida de uma pessoa é o medo. Medo do escuro. Medo da morte, medo do desemprego. Vem comigo em oração. Senhor, nessa semana que estamos pedindo e rezando. Libertai do medo. Libertai da insegurança. Senhor, curai as enfermidades internas. E se você que está comigo nesta hora da misericórdia, não importa onde quer que esteja, coloque a sua mão sobre o peito e diga: tira, Senhor, este medo de minha alma. Tira, Senhor, essa angústia, essa ansiedade. Senhor, curai as minhas enfermidades que remédio não consegue curar, que médico não dá jeito. Jesus, eu confio na vossa misericórdia. Jesus, eu espero na vossa misericórdia. Curai minhas enfermidades. Põe a mão no seu peito. Tenha certeza que Deus está agindo. Marque esse dia. Hoje, se aproprie do que o Senhor está dizendo. Vai, filho em paz. Tua fé te salvou. Tua fé te salvou. Obrigado, Jesus, por estar agindo em nós. Obrigado, Jesus, pela tua misericórdia. Você escutou no testemunho que a mulher conseguiu expelir uma pedra do rim pela fé, com água benta. Abençoai, Senhor, a água. Abençoai, Senhor, a roupa dos enfermos e os remédios nessa hora da misericórdia. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã.